Meia-noite e a bruxa tá solta. Quer fazer feitiçaria no baile. Todo veneno que sai da sua boca é doce vermelho e te deixa na vibe. Abra cadabra, tu toma sentada. Surra bem dada que você não esquece. Não sou bandinha, nem sou a Sabrina. Esse é o mundo sombrio de Lady Leste. O novinho chapa quente com cara de enfeitiçado. Brota no meu caldeirão que hoje eu quero beijar sapo. Escuta se toca, posso ser bruta, então não se choca. Te taco com tudo, tu gosta da costa dessa perigótica, vai. A meia-noite.